para chancar um poder polar de 0-0. Olá, dona, escuta na água. Salão 235, contato radar de decolagem, estou mantendo de voo 380 via sair da árvore. 38 na Apo, 6225. let's count in order to enter from the main gate to one of them. 380 e essa aí, por favor. 380, tá voando, 62 ou não? 30, décima 8. 308, tá no dia 3. 360 via San Juan, Gol 163. na frequência 1,2,3,5,2,5,1. Agora Alpha, chamei seu direto. 4. 4. espero que chame para decolagem, a gente no zero no... 50 degrees to 049. Control 208, salute 6. Muito obrigado, senhor Baikai. Pro 233, agora as portas subir da água, vamos transferir. Certo, mantemos a mão e seguimos direto para a Eletro. 38, 85 graus, 35, 17. Chicago, 9063, horário do plano. Da 09, 09 no 5. Mapping 2,600 feet. Aí, 01, 911, 08, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, I'm going to level 340, Arbor 1 and Departure, at the esquina 1-1. Are you going to 911? Line up Leda intersection. Sí. 32 Leda intersection at the esquina 1-1. No, that's the street of fault. Puxa, 9063, quanto mais? Carro 9063, autorizado, descido. Defesa do número 7, nível 350. Colocão do zero com a esquerda, subida Cuca, transição Aracaju. Controle 120, décima 8 e aguarde para o transporte. Puxa, 0035, transponder, 1208.3. cuidado, taxa e a taxa em linha, quando estiver na quantidade de falar, existe no 0 ou no 1. Espera quando lá é o ponto pronto, 1-0, 1-1, 1-1.